Hoje eu estou curada. Obrigada, Jesus misericordioso. E obrigada, Padre Reginaldo Manzotti, por nos fazer acreditar e esperar em Cristo. Que Deus abençoe, querida. Obrigado por você ter ligado e dado esse testemunho. Nenhum programa é igual ao outro, de fato. Cada dia Deus suscita novos apelos mediante a sua palavra. E do outro lado, são graças que vão sendo derramadas. Filhos, deixemos que a palavra de Deus nos revele. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor é lei firmada. É, a palavra do Senhor é lei firmada. Texto de hoje, Lucas 18, 35 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Escute, cadê os sinos? Eu quero que você escute. Ei, ei, ei, não se perca. De novo, presta atenção, filho. O Evangelho é maravilhoso hoje. Ao aproximar-se de Jericó, Jesus viu um cego, sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão, o cego perguntou o que havia. Respondeu-lhe: é Jesus de Nazaré que está passando. Então ele exclamou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. Chegando perto dele, perguntou-lhe: que queres que te faça? O homem respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus lhe falou: vê, tua fé te salvou. Imediatamente o cego enxergou e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com calma, um cego à beira do caminho. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Filho, filha, agora que já é no meio da tarde de segunda-feira, horário de verão, fecha teus olhos. Deixa eu conduzir você nessa oração. Só conduzir fundo ali, vai. Imagine você estando no caminho, numa estrada. E nessa estrada, você para sentar à beira do caminho. E de repente você começa a escutar que parece que uma pequena multidão está chegando, conversando, uns rindo. Mas você não consegue enxergar. E pergunta: escuta, o que, que é que está acontecendo? Olha, está vindo o Senhor. Jesus está chegando. Agora sim, o que você pediria a Jesus? Não tenha pressa. O que você quer agora, nesse momento que você está comigo, que eu estou falando ao pé do seu ouvido pelo rádio? Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça, filho meu, filha querida? Diga para Ele: se você está doente, cura minha enfermidade, Senhor. Se você está começando uma semana com